cabanete. Os caras revira de ponta cabeça. Não pega nada porque não é besta. Tem uma Uzi que me espera quando tá com sede. É uma me chupa na jacuzzi ou na Mercedes. Em som de estúdio com meus negros é só sucesso. No interlúdio é nítido que eu sei fazer dinheiro. Vi muitos querendo me derrubar. Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar. Nasci predestinado a ganhar. Vai ficar rico e nunca mais parar. Tenho a linha de fazer dinheiro. Pego o back e passo isqueiro. Vários copos no bueiro. Tô chapado o dia inteiro. Rolê de gangue na van. Ligo pro meu plug dance. Faz o corre da maçã. Invejoso é meu mãe. Tenho a linha de fazer dinheiro. Pego o back e passo isqueiro. Vários copos no bueiro. Tô chapado o dia inteiro. Rolê de gangue na van. Ligo pro meu plug dance. Faz o corre da maçã. Invejoso. Meu lado sensível, com essa recível, eu me sinto em outro nível. Essa beat que é a senha do Visa. Mostro meu dedo, foda-se a polícia. Esse jogo sou o rei da malícia. Vi muitos querendo me derrubar. Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar. Nasci predestinado a ganhar. Foco é ficar rico e nunca mais tenho parar. Tenho a linha de fazer dinheiro. Pego o back e passo isqueiro. Vários copos no bueiro. Tô chapado o dia inteiro.